gente encontra dentro da história humana essa busca do absoluto. A gente usa a expressão lei da concentração religiosa do pensamento para descrever esse fato, de que para dar sentido para a sua experiência e para o seu próprio eu, o homem tem que buscar algo que é maior que ele, né? Quer dizer, alguma coisa que transcenda toda a diversidade da sua experiência e que possa ser vista como a fonte da diversidade do sentido. Então, eu experimento muitos sentidos, eu analiso esses sentidos, eu reconheço que eu participo de muitos sentidos. Então, aquilo que me dá consistência, identidade, tem que ser mais do que isso. Tem que estar além disso. Agora, o que é que isso significa? Ok, o Rodolfo quer pedir uma parte ali, fala aí. Você falou assim que a humanidade sempre vê algo que tem que estar além. Mas o que o Dogma ia falar é que se você se apegar ao dogma, de que o pensamento é o autônomo, você nunca vai se abrir para algo que é maior do que você mesmo. É. Você sempre vai buscar o que deveria estar além daquilo que é menor. É. Por quê? Porque você não vai se abrir para o religioso. É. Segura isso aí. Segura aí. O que acontece, gente? Alguém pode virar e dizer assim, peraí, essa realidade que é absoluta e que é a fonte da diversidade do sentido da minha experiência, está além do pensamento teórico. Porque o pensamento teórico é dissociativo, ele é distático, ele rompe a diversidade do real para fazer síntese. Não tem jeito de eu fazer isso com o absoluto. Pelo contrário, ele é o ponto de partida para eu poder fazer isso, né? Porque ele é que é a origem do meu ego que transcende a diversidade da experiência. Então, eu não tenho jeito de eu explicar isso aqui por meio do pensamento teórico. Quer dizer, se você acha que você tem que as condições de possibilidade do pensamento teórico estão dentro dele mesmo, a sua tendência seria rejeitar isso aqui, porque isso aqui está além dos limites do pensamento teórico. O que o Dois vai dizer é que o pensamento crítico vai fazer exatamente isso. Isso é crítica. Quer dizer, a gente chegou num ponto que a gente reconhece como é que o ego pensa, o ego faz antítese e síntese, a gente entendeu que o ego transcende a diversidade da experiência, então a sua identidade não pode ser encontrada dentro do tempo, e a gente descobriu então que a fonte do sentido do próprio ego de todas as coisas está além do tempo. Então, o absoluto está além do tempo. O que é isso? É um reconhecimento dos limites. Isso é pensamento transcendental, simplesmente. O fato de que você não pode descrever o absoluto em termos teóricos não tem que ser um problema, a não ser que você tenha a pretensão de controlar todas as condições do pensamento teórico. Ou seja, você tem essa ilusão de que você pode controlar todas as condições de possibilidade do pensamento teórico, e você dá uma explicação construída por você para a origem de todas as coisas, quer dizer, uma síntese lógico-analítica. Quer dizer, a questão é a seguinte: se você rejeita a ideia de que o pensamento teórico é governado por uma ideia de arquê, que dá um conteúdo positivo para a sua visão do eu e que controla as suas explicações teóricas, se você rejeitar isso, você vai ser induzido, esse é o ponto do Dor, a tentar explicar o que, que o eu é a partir dos seus produtos artificiais. Então você fala assim, não, eu não acredito, não aceito que a minha visão das coisas seja determinada por os meus pressupostos sobre o absoluto, que o Dogma diz que são os pressupostos religiosos. Eu não aceito isso. As minhas explicações sobre quem é o homem vão ser baseadas no pensamento científico. Se você aceitar isso, o que, que você vai fazer? Você vai pegar uma dessas sínteses, que são produtos artificiais seus, e vai tratar essa síntese como se fosse o absoluto. Então você vai dizer o seguinte, por exemplo, olha, a minha explicação sociológica chega na nervura do real, no núcleo da realidade. Explicando sociologicamente, eu posso explicar tudo, ou quase tudo. Então o que, que isso significa? Que você vai construir a identidade do ego a partir de um dos seus produtos teóricos, quer dizer, por algo menor do que você. O seu ego transcende o lado social da realidade. Eu vou tentar usar a linguagem bíblica, né? Lá em Isaías, Isaías fala sobre o tolo, né? Que ele vai lá, derruba uma árvore, aí né, tira um tanto para poder se aquecer, e do outro tanto ele faz um ídolo, né, de madeira, aí vai lá e adora o ídolo e fala e chama ele, meu Deus. O que, que é isso? Né? O sociólogo que acha que sabe o que é o ser humano a partir da sociologia, ele está dando um conteúdo positivo para o ego a partir de um dos produtos artificiais do pensamento teórico, a partir de um dos seus artefatos, que pela estrutura do pensamento teórico são necessariamente menores do que o ego. O que, que ele faz, na verdade? Ele adota como absoluto a experiência social e depois esconde isso dele mesmo, dizendo que a sua explicação do que o ego é uma explicação puramente racional. Quer dizer, o dogma da autonomia do pensamento teórico, da autonomia religiosa do pensamento teórico, a ideia de que o pensamento é independente da religião, o que ele faz é mascarar a absolutização de aspectos relativos da nossa experiência. O que esse dogma faz é isso. Porque no final das contas, você vai ter que dar um conteúdo para o ego de qualquer jeito. Você tem que formar sua identidade a partir de alguma coisa. Não tem jeito de você escapar disso. Então, na hora que você acha que a sua explicação biológica fechou a estrutura da realidade da natureza humana, você ajoelhou diante de Baal, para usar a linguagem bíblica, né? Você viajou na maionese. Você não foi crítico o suficiente para reconhecer que isso contradiz a estrutura do pensamento teórico. Não é possível. Se o pensamento teórico rompe uma unidade que você conhece do nível pré-teórico e que é maior do que esses recortes, então você não pode mais acreditar que você vai ser definido por um desses recortes. Você vai cair nisso, não tem jeito. Então, o Dorbert diz o seguinte, que o pensamento que rejeita isso, ele é inescapavelmente dogmático, mesmo que seja apresentado de uma forma Kant. Kant, por exemplo, é dogmático, porque ele identifica o ego com um recorte, ou com... Ele cria um dualismo, né, na verdade. Qualquer outro tipo de descrição do ego, da natureza essencial do ser humano, que seja baseada em uma das ciências, ou do pensamento teórico abstrato, ele cai nessa falha. Ele desrespeita a estrutura interna do pensamento teórico. Agora, como é que... Tudo bem, então vamos supor que a gente aceita... Eu aceito, mas vamos supor que você aceite a linha de argumentação do Dorbert. Então, o que dá um conteúdo positivo para o seu ego é algo que está além da experiência temporal, está além da própria razão, né? Porque a razão é esse procedimento, né, de interpretar de forma analítica e sintética os diversos níveis da nossa experiência. Então, se o ego transcende a isso, o ponto de partida, o que dá conteúdo, sentido para o ego, transcende também. E está além do ego. Então, como é que eu vou saber o que deve ser o ponto de partida do pensamento teórico, se está além da análise teórica? Então, por assim dizer, vou tentar resumir o que o Dorbert diz a respeito. O que o pensamento teórico pode fazer é perguntar para o ego, educadamente, perguntar para o ego para onde que o ego olha para dar conteúdo a si mesmo. É isso que o pensamento teórico pode fazer. Ele não pode estabelecer esse ponto de partida, porque o pensamento teórico, isso aqui é um limite estrutural para ele. Ele tem um limite estrutural. Ele não pode solucionar o problema de qual é a verdadeira origem pelos seus próprios recursos. Então, o pensamento teórico pode... o ego pode se perguntar, né? Tá bom, ego. Eu posso perguntar, Guilherme, para onde você olha para dar conteúdo para o seu eu, para encontrar a identidade? Para onde você olha? Em termos de uma análise do pensamento ocidental, o que a gente precisaria fazer é olhar para a história humana e tentar identificar na história do pensamento ocidental, por exemplo, que é onde a gente está imerso, poderia fazer isso por isso também. Você tem que olhar para a história da tradição intelectual ocidental e tentar reconhecer que conceitos de realidade absoluta ou incondicionada governam os pensadores. É o que você pode fazer. Você não pode bater o martelo para dizer o que é isso aqui na base do pensamento teórico. Você pode examinar, fazer estudar a história do pensamento ocidental com essa interrogação. Para essa tradição intelectual específica, ou para essa cultura específica no Ocidente, por exemplo, você perguntar o que nessa cultura funciona como fonte de sentido? O que nessa cultura é a realidade que não é relativa e a qual todas as dimensões da experiência são relativizadas? Qual é esse aspecto da experiência e do pensamento dessa cultura que é usado como princípio de explicação e de significação para todas as outras coisas? Então aí o Dobbins desenvolve a sua crítica das raízes do pensamento ocidental, também está no capítulo 2, e num livro que a gente pretende traduzir para o ano que vem, o outro, que é Roots of Western Culture, as raízes da cultura ocidental. Quando ele examina a história do pensamento ocidental, o Dobbins identifica algumas tradições espirituais, por assim dizer, dominantes. E ele descreve essas tradições com a expressão motivos básicos, ou motivos básicos, ou ground motives, ground motives, não sei como fala no inglês. Então são os motivos fundamentais, ou no texto aqui no inglês é basic motives. Na New Critique que ele usa ground motives. O que são esses motivos básicos? São intuições fundamentais, né, fundantes, sobre o que seria essa realidade absoluta que dá sentido para o ego, para o eu humano, e dá sentido para uma sociedade, e que ela usa para organizar a sua experiência, a sua vida, a sua explicação às coisas. Então, o Dobbins, examinando a cultura ocidental, ele identificou quatro motivos básicos dominantes. Os motivos básicos são... Vou escrever um cantinho aqui. Motivo matéria, forma, que é o motivo dominante da cultura grega e helenística. A tríade bíblica, o motivo bíblico, criação, queda e redenção. O motivo medieval, escolástico, natureza, graça. E o motivo moderno, né? Humanista, natureza e liberdade. De acordo com Dobbins, existe um motivo integral e os outros motivos são dualistas. Previsível, né? Dobbins é um filósofo cristão, queria dizer que a visão cristã é uma visão integrada, e eu concordo com ele. Mas não é simplesmente conveniente, não faz sentido. De fato, tem uma explicação teórica para Dobbins de por que esses motivos são dualistas. Mas primeiro eu vou resumir esses motivos e depois vou explicar. O motivo matéria-forma é o que está por trás da divisão, por exemplo, de Aristóteles, de potência e atualidade. Então, o ser, a divindade, é a atualidade absoluta, é ato puro, né? E a matéria é a potencialidade, é o que não é, né? E pode vir a ser. E isso é uma tentativa de organizar um dualismo que já tinha antes em Platão, que é o dualismo do mundo das ideias ou das formas universais, o mundo da matéria, do devir. E a própria síntese platônica é uma tentativa de sintetizar o conflito da filosofia jônica com a filosofia eleática, né? Que é que está ligada com o pensamento de Parmênides, a filosofia eleática. Parmênides se relacionava, isso na verdade vem lá dos pitagóricos, né? A ideia de que o absoluto, o divino, é o imutável. Esse é o pensamento de Parmênides, o imutável. E para os filósofos jônicos, Heráclito, por exemplo, né, a realidade última é o devir, é o movimento. Né? O Heráclito, num dos fragmentos dele, ele diz que a guerra é o pai de todas as coisas. O que ele quer dizer com isso? É a tensão, é o processo, né, o movimento. Então você tem essas duas tradições e a análise do Dorje, que é muito próxima da análise do Nietzsche, o Rodolfo chamou atenção para isso, que vai discutir aí a relação do Apolíneo com o Dionisíaco, né, e que ele estaria por trás da síntese platônica. Na origem dessa dualidade, o Dorje vai encontrar o conflito de dois motivos religiosos na cultura grega. Um era o motivo da religião da terra, que é a religião do devir, da morte e da vida, o fluxo perene de vida e morte. Então, há uma adoração desses poderes, e isso está relacionado com aqueles cultos de fertilidade em torno do Mediterrâneo. Esse tipo de culto de fertilidade você tem ali em Canaã, na época bíblica, né, quando o povo de Israel está entrando lá. Então, é uma adoração desse processo biológico, né, uma deificação desse processo, divinização desse processo biológico, e que entra em conflito com uma religião que surge depois, que é a religião do Estado. Então você tem o surgimento das cidades-Estado, da ordem política, e os valores do Estado, da cidade, da vida cívica grega são, vamos dizer assim, são projetados no céu, são divinizados na sua ideia, na sua divinização das formas humanas, na sua imagem dos deuses olímpicos, né? Os deuses do Olimpo, que mesmo tendo todas aquelas fraquezas e tudo mais, são imagens idealizadas da experiência da própria vida cívica que estava se desenvolvendo na Grécia. Então, há uma conexão direta entre a ideia de que o divino seria a ordem, né? Seria a organização, a justiça, a norma, quer dizer, a gente precisa da beleza, a gente precisa do bem, a gente precisa da ordem funcionando na polis, e isso é muito diferente da religião da terra, né? Que tem a ver com a explosão dos poderes bióticos, né? Com a vida, com o sexo, né? com a guerra. Então, o que acontece? Esses dois motivos recebem formulações teóricas nas duas grandes tradições filosóficas gregas e depois são sintetizadas. No fim das contas, na origem, aqui a gente, da visão do mutável, né, da matéria, a gente tem a divinização dos processos biológicos e, da forma, a divinização da razão abstrata, e que reflete experiências religiosas distintas. Então, por que esse motivo? Ah, bom, depois eu falo sobre a dualidade. Aí nós temos a visão judaico-cristã. Qual que é a principal característica da visão judaica da realidade? É de que ela não é, em primeiro lugar, uma visão de Deus. Quer dizer, claro que tem uma visão de Deus envolvida, mas é porque na visão judaica, Deus transcende a nossa experiência temporal. Ele é o criador de todas as coisas. Isso significa que para os judeus, para os hebreus, né, e depois vai desenvolver no cristianismo, nenhum aspecto da nossa experiência temporal é o absoluto, porque tudo é criado. Então a sua fenomenologia, a sua investigação sobre a estrutura da realidade não vai te dar o acesso ao absoluto. E isso é a esperança dos gregos. Essa é a esperança deles. É que um desses aspectos da experiência deve ser Deus. E aí isso gera um contra Deus, né? Se absolutiza a racionalidade. Aí a materialidade é o demoníaco, é a ilusão. Mas aí vem o cara que acha que a matéria que é a divindade, que a racionalidade que é a viagem. Né? Então a visão, isso até na construção do Antigo Testamento a gente percebe isso. A explicação, por exemplo, que os babilônicos davam da origem do mundo era de que existia o mundo emergiu do caos, né, Tiamat, o mundo emergiu do caos, que é o princípio feminino, né, na explicação lá, e aí vieram os deuses e tal, e os deuses começaram a ser oprimidos por causa do caos, E aí ele se reúne e pede para Marduk, que é um dos deuses, para fazer uma guerra para acabar com Tiamat. E aí Marduk concorda, desde que no futuro ele venha a ser o rei, aí eles concordam que ele vai ser o rei. Aí Marduk entra numa guerra e mata Tiamat, derrota o caos, derrota as águas, né, Tiamat no mar. E aí com o corpo de Tiamat ele constrói o mundo. E aí ele mata Kimbu depois, porque os deuses não estão querendo trabalhar, porque o trabalho de construir canais para irrigar a terra está muito pesado, eles não querem trabalhar, fizeram um piquete. Aí o Marduk resolve dar uma solução. Pega o Kimbu, que era o namorado da Tiamat, mata o Kimbu e pega o sangue do Kimbu, mistura com a terra e faz os homens e põe os homens para trabalhar e fazer sacrifício para os deuses. Aí os deuses ficam felizes da vida e os homens, né, trabalhando. Aí chega no Gênesis, a visão é muito diferente. Só para dar uma comparação. O trabalho em Gênesis é a própria forma do homem revelar a imagem de Deus nele. Não é uma maldição. O trabalho é bom. O que é ruim é que o trabalho passa a ser sofrido depois do pecado. Mas Deus já tinha posto o homem para trabalhar na terra desde o início. Está lá em Gênesis muito claramente isso. Trabalhar no jardim, né? Agora, o interessante ali é que Deus não é uma divindade assim, lutando com a mãe dele para tentar organizar o mundo, né? No Gênesis, as águas não tem nenhum poder. Essa é uma das coisas que Deus cria. Ele vai criando, organizando, decorando o mundo, né? E não tem nenhuma luta, nenhuma batalha de Deus contra um outro princípio. Claro, na visão babilônica, o que existe é o caos, é o princípio antidivino, que é divino também, né? O antidivino sempre é divino, nesses mitos. E você tem a divindade que é racional e que é o masculino. Então Deus é identificado com o masculino e o caos com o feminino. E aí você tem essa luta aí, né? Então o mundo é dual. Porque você tem dois poderes. Você absolutizou um aspecto da experiência temporal, você naturalmente absolutizou o outro. Porque o outro é incompatível, né? Esse é o problema da síntese aqui, né? O problema da síntese que fala as coisas. A lógica cristã é o seguinte: se tem dois aspectos da realidade que são diferentes, então tem que existir algo maior do que eles. Então o que acontece é que na visão cristã, ou na visão hebraica, nenhum poder da experiência temporal é divino, todos são relativos entre si. Então a divindade não está dentro do cosmos, ela está fora do cosmos. Então não tem por que existir um dualismo. Não tem por que você pegar um aspecto da experiência e dizer, ah, esse é melhor. A essência da realidade é material. Ou a essência da realidade é a vitalidade, como Henri Bergson. Ou a essência da realidade são as ideias. Ou a essência da realidade é, sei lá, a experiência psíquica, como Ernst Nietzsche, acho que é Nietzsche que fala, um físico que defendeu isso. E assim por diante. No final, essas explicações teóricas do que é a essência da realidade são remitologizações do mundo. Porque o mundo já foi desmitologizado no Gênesis. Quando todos os poderes da natureza foram desacralizados, eles deixaram de ser divinos. Acabou isso. Agora a gente vive num mundo que tem ordem, que é um mundo criado, né, que nós temos um papel nesse mundo, e a gente presta contas a Deus. Então, o vento não é Deus, o sol não é Deus, né, as plantas não são Deus, a matéria não é Deus, a razão não é Deus, nada disso é Deus. Essas coisas são simplesmente coisas relativas da nossa experiência. E nós somos relativos também. Tudo é relativo. Mas relativo nesse sentido. Porque não faz sentido dizer que é tudo relativo sem dizer em relação a quê. Bom, o Hans Ruckmacher falava isso, né? Que a primeira coisa que o cristão tem que entender na visão bíblica é que só Deus é absoluto. O resto é relativo. Se você quiser absolutizar uma coisa relativa, você virou um dogmático. Você está criando um mito. Né? E é isso que boa parte do pensamento ocidental anda fazendo. Depois disso, houve uma tentativa no período medieval de sintetizar a visão bíblica com a visão grega. Quando alguns pensadores concluíram que a razão, a queda, não teria destruído completamente a nossa interpretação da realidade e a nossa estrutura. Então, para alguns pensadores cristãos medievais, a razão natural é suficiente para explicar a estrutura do mundo. A gente precisa da fé só para entender a revelação divina. Mas o mundo a gente explica com a razão natural. Dois andares, né? O mundo dividido em dois andares. Aí o que eles fizeram? Tentaram sintetizar a visão grega de natureza com a visão bíblica de graça. Isso criou uma série de anomalias. A mais grave da visão de Dovid é a ideia de que o homem seja essencialmente uma alma racional e que ele tenha um corpo, que não é a sua essência. Então isso para ele foi um maior desvio, porque isso bloqueou a visão cristã de que o centro do homem, que é o seu coração, transcende a sua, o seu pensamento e a sua corporeidade. Essa distorção aqui impediu o desenvolvimento de uma crítica cristã do pensamento ocidental. Porque a visão cristã de ego, como sendo que transcende a diversidade da experiência, foi enterrada. Ela foi enterrada por causa do dualismo medieval. E aí tem 17 consequências que eu vou entrar em detalhes. E tem um outro. Agora, esse dualismo é diferente, porque esse dualismo é o resultado de uma tentativa de síntese de um dualismo pagão com a visão cristã das coisas. E nós temos o dualismo moderno, que também é diferente dos outros, porque ele não é integral, mas ele não é puramente pagão, porque ele é feito da secularização de algumas ideias cristãs. Então a ideia de que o homem seja uma espécie de microcosmo e que ele seja a imagem de Deus no mundo, na época da Renascença italiana, ela foi elevada, essa concepção, na busca de um ser absolutamente autônomo. Tinha razões políticas, culturais para isso, a luta contra a opressão religiosa e tal. Mas surgiu uma afirmação da liberdade humana, da autonomia do homem, independente da relação do homem com Deus. E a expectativa de que o homem, através da ciência e da técnica, poderia controlar totalmente a natureza para assim ele aumentar a sua liberdade. O problema desse dualismo aqui, né, é que na busca do controle técnico e científico da natureza para aumentar a sua liberdade, o homem passou a descrever a própria natureza humana em termos naturalistas. E isso implicou uma destruição do conceito de pessoa humana, de personalidade, que é uma coisa que você constata no desenvolvimento da modernidade, tanto no livro do pensamento quanto no livro da cultura. Então a gente vê isso, tem muitos. A escola de Frankfurt, por exemplo, descreveu esse fato, né? Que a cultura técnica científica ela vai ganhando um espaço cada vez maior e o homem vai sendo objetificado. O clímax da modernidade para alguns deles era o quê? A câmara de gás. Que é quando você, para aumentar a efetividade da vida social, você toma uma solução, faz uma decisão técnica de que você tem que matar milhões de seres humanos, que a sociedade vai funcionar melhor, e você desenvolve métodos para matar de forma mais rápida. Né? Então isso é o clímax da tecnologia, da perversão da técnica. Né? Mas é justamente isso aqui, né? A absolutização da natureza, do controle técnico da natureza para supostamente aumentar a liberdade, isso gera uma contradição. Finalizando, o que é contraditório aqui? Desses motivos básicos. O que o Dovid vai dizer é que se você tentar dar um conteúdo para o seu ego, que interpreta a realidade, você tentar dar esse conteúdo a partir da identificação de um recorte da experiência com o absoluto, vai se tornar impossível reconciliar esse recorte que você fez com os outros aspectos. Esse é o problema. Se você gera um ídolo, você gera um contra-ídolo, por assim dizer. Porque se você diz que isso aqui é absoluto e não é relativo a isso, então você tem que reduzir isso ao primeiro. Só que como esse aqui os dois são, na realidade, aspectos relativos, eles são irredutíveis entre si. Por exemplo, é impossível reduzir as experiências, reduzir a racionalidade a processos físicos. Por isso que existe o dualismo matéria-forma. É que os filósofos, os pensadores gregos reconheceram que os processos mentais não são redutíveis à nossa experiência do devir. E a nossa experiência do devir tem uma qualidade irracional. Eles reconheceram isso na interpretação da experiência humana. Mas por quê? Né? Porque, na verdade, são duas coisas relativas entre si. Se são diferentes, mas relativas. Se você disser que uma é absoluta, você não consegue mais relacionar a outra com a primeira. Não consegue mais encontrar a relação. Então, o que o Dodge está dizendo é que se você tentar dar para o seu ego um conteúdo a partir de, da absolutização de um recorte da experiência, você vai criar uma antinomia teórica. Você vai criar uma incompatibilidade entre uma forma de pensamento que você adota com uma outra forma de pensamento. E é por isso que nós temos os ismos na academia. Existe o historicismo, que é a absolutização da experiência histórica. O logicismo, que é a absolutização da experiência lógica. O psicologismo, que é a absolutização da dimensão psíquica. O biologismo, materialismo e assim por diante. Qualquer aspecto da experiência pode absolutizar e tornar incompatível com os outros. Por exemplo, uma pessoa que absolutiza a experiência de fé. Então ela descobre que Deus dirige todas as coisas e Deus dá, por exemplo, a chuva, como está lá no Salmos. Deus providencialmente nos dá a chuva. Aí a pessoa absolutiza a experiência de fé e aí um belo dia o sujeito descobre que existe um mecanismo físico, né, atmosférico, por trás da chuva. E aí o sujeito, que é muito fiel, tem muita fé, fala assim, não, eu não aceito essa explicação, porque eu já sei que é Deus que faz a chuva. O que é isso? É a absolutização de um recorte da experiência. É verdade que Deus dá a chuva, mas isso não significa que não exista uma dimensão física por trás da chuva, né? Dizer que Deus dá a chuva é uma afirmação teológica, não é uma afirmação física ou meteorológica. É? E você pode fazer a mesma coisa em outros níveis da experiência. Por exemplo, o físico ou o químico pode dizer, olha, o processo biológico é basicamente um processo em que você tem reações químicas orgânicas. Então, se existem reações químicas orgânicas em tais condições, então esse é um processo biológico. O biólogo não vai aceitar essa explicação, porque ele vai dizer que é de Ernest Mayr, por exemplo, que é um biólogo contemporâneo. Importante, ele vai dizer que a biologia é uma disciplina independente. A gente precisa da bioquímica para explicar processos biológicos. Mas os processos biológicos têm uma base bioquímica, eles não são químicos, essencialmente. Eles têm uma base química, mas há uma diferença qualitativa. Então, os ismos dentro do pensamento teórico são, na verdade, resultado da absolutização de um recorte limitado da experiência e da identificação do ego humano com esse recorte. E teologicamente falando, isso seria idolatria. E as formas dominantes de absolutização que nós temos hoje são essas. Só para dar uma ilustração, né? Hoje na academia, eu gosto dessa ilustração. Se você vai lá na Fafiche, há uma ênfase muito grande na liberdade humana, no sentido de que acredita-se que a estrutura das coisas, o sentido das coisas, é atribuído pelo sujeito humano. A estrutura das coisas não está lá, no real, né? A estrutura é atribuída pelo sujeito. O sujeito constrói o universo. O mundo é feito de fato sem sentido. O sentido é nós que damos para as coisas. Então, nesse sentido, a estrutura que nós encontramos no mundo é arbitrária. Ela é relativa à nossa localização cultural, existencial e tudo mais. Não existe uma ordem, de fato. Mas se você vai para os departamentos de ciências da natureza, principalmente para o departamento de física, eles já vão dizer que o sujeito não é nada. Ou talvez não vão dizer com esses termos. Mas quando a gente está investigando a estrutura física do cosmos, a gente está, de fato, decifrando essa estrutura. Inclusive, na física, até hoje, está se buscando uma teoria de tudo. Quer dizer, uma teoria que explique os fundamentos das coisas. Mesmo quando eles são realistas críticos, e acham que as nossas explicações teóricas são reformáveis, não são absolutamente perfeitas, eles vão dizer que quando eles estão buscando teorias de tudo, eles estão estudando a estrutura da realidade, sim. E isso aqui não é a mesma coisa que um índio que faz um mito sobre a estrutura do cosmos, como os antropólogos da Fafiche dizem que eles estão fazendo. O que é isso? Por que tem essa contradição lá na Universidade Federal de Minas Gerais? Porque o motivo base, natureza e liberdade, domina hoje o mercado. E não há uma condição hoje de se relacionar à experiência que a gente tem de uma estrutura no real, que transcende o eu, né? Mas ao mesmo tempo a experiência da liberdade humana e dos valores e tudo mais. A gente vive num universo de fatos sem sentido ou de sentido sem fatos. E o ICEX privilegia os fatos e a Fafis privilegia o sentido. Mas a coisa está rompida no meio. Essa é a realidade hoje que a gente tem no mundo acadêmico. E, claro, há muitas definições, muitas formas de reducionismo dentro desses dois polos do motivo dominante na cultura hoje. Tem jeito de dialogar escolas filosóficas diferentes? Porque qual é o resultado da crítica transcendental de Dorner? É simplesmente que o pensamento teórico não pode estabelecer qual é a verdadeira origem. Ele só pode seguir uma ideia de origem. Quer dizer, em outras palavras, as nossas explicações teóricas da realidade são dependentes da nossa adesão religiosa a um arquê ou absoluto. A gente só pode testemunhar disso. A crítica transcendental mostra que a gente sabe que a gente depende dessa ideia de arquê, que a gente pode testemunhar dela, mas a gente não pode manipular isso aqui em termos abstratos e resolver o problema do arquê em termos abstratos. Então, onde é que a gente encontra a verdade sobre o ponto de partida do pensamento religioso? No nível do mundo da vida. Quer dizer, em outras palavras, você vai ter que encontrar Deus na sua experiência fora do pensamento teórico. E aquilo que você encontrou fora do pensamento teórico, que você acha que é o absoluto, vai governar o seu pensamento teórico. Não é uma escolha racional. Pelo contrário, é uma pré-condição das suas escolhas racionais. É uma pré-condição. Isso significa que não é possível diálogo entre escolas de pensamento? Não, de modo nenhum. Porque no final das contas, todos nós vivemos no mesmo mundo e temos experiências do que significa ser humano, no nosso contato uns com os outros, no nosso contato com a natureza. Então, o que a gente pode fazer é pensar, será que a escolha que eu fiz do absoluto faz justiça à estrutura da minha experiência como pessoa humana? Essa é a pergunta. Essa é a questão. Será que quando eu experimento, quando eu vivo a partir desse arquê que eu acho que é o fundamento, eu sou mais gente ou menos gente? E as explicações teóricas que eu construo a partir desse ponto de referência absoluto, elas são mais amplas ou mais pobres? Essa é a questão. Para dar dois exemplos, o materialismo do Richard Dawkins é obviamente pobre. Está muito longe de explicar o que é uma experiência estética, o que é a nossa experiência de moralidade, muito longe. Mas a explicação do fundamentalismo sobre a origem da realidade, sobre a dinâmica biológica da vida, também é pobre. Então, a gente pode dialogar assim, mesmo com um filósofo de outra linha, porque a gente tem a mesma estrutura transcendental de experiência. E a gente pode conversar sobre essa experiência. Então, eu não estou dizendo, e o Dorner não estava dizendo, que já que o pensamento teórico tem um ponto de partida supra-teórico religioso, que não seja possível o diálogo entre escolas diferentes. Mas significa que a gente vai ter que entrar no diálogo com mais humildade. Ninguém vai chegar dizendo assim, ah, eu sou mais racional, porque eu não sou religioso. Tivesse fiado. Uma pergunta, por gentileza. Uma forma natural do pensamento humano é formar antigos. Concordo? Sim. Então, é um risco para nós, ainda que entendamos o absoluto, ele não está no teórico, mas todas as vezes que nós recorremos no supra-teórico, né, transcendente, nós corremos o risco de pegar o fator teórico e colocar no lugar de Deus. Corremos o absoluto. Corremos. Há o risco de você pegar um Deus cristão e tentar descrever a essência da natureza divina a partir de uma dessas coisas. Isso é um resultado desse dualismo aqui, natureza-graça. Deus foi identificado com uma formulação abstrata da divindade que é aristotélica. E aí Deus foi considerado como um princípio racional e imutável, né? É o ser em si e por aí vai. Então, e a teologia clássica ficou muito nessa direção. Então a gente teria que repensar a nossa visão de Deus. Um dos resultados que eu acho que a gente poderia tirar disso aí é que a nossa teologia teria que se tornar ciência. Em que sentido? É que a nossa teologia, a gente ia formular concepções sobre a relação de Deus conosco, não a partir de especulação abstrata, mas a partir da história da salvação. Como é que Deus se manifestou para nós na história da salvação? Aí deixa de ser uma especulação metafísica sobre Deus e se trata de uma espécie de teologia científica, como o Alistair McGrath, por exemplo, vem defendendo. Então, e como que Deus aparece na história redentiva? Então, ele aparece como o Pai, né, como o Redentor, agindo dentro da história, como justo, que faz aliança, que faz um pacto. Então a gente vai dizer quem Deus é a partir da nossa experiência real de Deus, e não a partir de especulação metafísica sobre o que a divindade tem que ser. Nenhuma teoria sistematizada. A gente pode fazer esse sistema, mas a gente tem que ir com calma, entendeu? Tipo assim, a sistematização tem que ser igual nas outras ciências, tem que ser em cima, sim, claro, em cima da nossa experiência concreta. Então, como é que Deus se manifestou na história da redenção? E é assim, e não tem outra saída. É mais humilde por um lado, né? Deixa de ser aquela teologia metafísica que o Kant criticou. Não é mesmo, não. É uma teologia que tem que ter muito mais raízes bíblicas, né? Mas isso significa também que a gente não vai conectar isso com uma ideia de divindade e tal. A questão é que o McGrath fala sobre isso. Tem que ser uma metafísica empírica. Entendeu? Não dá para derivar a partir de princípios abstratos, não. A gente pode tentar imaginar como Deus é, sim, mas ele tem que vir da história da salvação. A doutrina da Trindade é exatamente isso. Porque a doutrina da Trindade descreve Deus a partir da experiência da história da salvação. Como é que Deus foi experimentado? Como a origem de tudo, como Deus presente na pessoa de Jesus e como uma ação subjetiva. E quando a igreja percebeu a unidade dessas coisas, ela formulou a doutrina da Trindade. É claro, Deus tinha que ser um, mas ele foi experimentado como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por isso a doutrina da Trindade, ela resume toda a história redentiva. Com a ideia do... Está no credo apostólico: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Depois fala em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. E aí vai descrevendo a experiência temporal de salvação de Jesus. Depois creio no Espírito Santo, que aí também está vendo com a experiência subjetiva. Que aí fala da igreja, da remissão dos pecados, da comunhão dos santos e tudo mais. Então, a doutrina da Trindade, que está no âmago da confissão cristã, ela diz, na verdade, que aquilo que Deus é se repetiu temporalmente na história redentiva, quando Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso é um... Thomas Torrance, que é um teólogo escocês, que influenciou muito McGrath, é uma coisa muito interessante que ele descobriu isso. É que a teologia cristã, ao contrário das teologias metafísicas gregas, é uma teologia científica, que ela é empírica, que ela foi construída a partir da experiência da igreja. E categorias gregas foram usadas para dar uma forma para isso. Mas se você for tentar descrever, tentar reduzir ou explicar completamente a Trindade em termos da filosofia grega, é impossível, porque a filosofia grega buscava a unidade. Por isso que os gregos uma hora diziam que Deus só podia ser um, não podia ser Trindade, outra hora eles diziam que eram três deuses, outra hora eles diziam que Jesus, na verdade, nunca se tornou humano, porque a divindade não podia se dividir e tornar humano. Por quê? Porque era muito difícil, em termos gregos, dizer que a realidade última seja uma Trindade em processo. A realidade última tinha que ser uma coisa simples, uma unidade absolutamente simples. Então, é uma forma completamente diferente de teologia que o cristianismo vai desenvolver. E a doutrina da Trindade é essencial por isso. Ela resume tudo que a gente pode dizer teologicamente. Toda a história da salvação está incorporada no dogma trinitário e nos grandes credos, né? Ecumênicos, que é o credo apostólico, o credo niceno-constantinopolitano. Então é diferente mesmo. E a gente sempre tem que criticar as nossas ideias de Deus a partir desse dogma central teológico. Então seria um grande erro tentar analisar Deus assim como analisa? Analisar Deus me parece analisar pesado. Essas pessoas... É complicado, né? Olha, eu prefiro. prefiro que a gente analise a história da salvação, que é o que a gente tem na Bíblia. E a doutrina da Trindade é o outcome, entendeu? É o resultado de você compreender essa história da salvação. Então, o Lutero falava isso, que a gente não conhece Deus nudos. A gente conhece Deus vestidos. Eu não sei como é que fala isso em latim, mas o que ele queria dizer com isso? É que a gente conhece Deus na forma como Ele se apresentou para nós, na relação com a gente. Então, a gente não pode ter a pretensão de capturar Deus conceptualmente. Essa é a tentação da tradição filosófica. Ela sempre acha que ela vai encontrar o fundamento dentro da abstração. Isso é ilusivo. Essa é uma coisa interessante, né? Sim. Consequência dessa análise teórica é o conceito de verdade também. Então, tem muito cristão que gosta de discutir que acha que se ele fechar um argumento racional em cima de uma pessoa que não é cristã, ele convenceu a pessoa da verdade. Na verdade, de novo, uma absolutização de que a lógica vai trazer a verdade. Na verdade, a verdade tem relação com uma reintegração de todos os aspectos da experiência de Deus abrir essas dimensões em Cristo. Esse foi o problema do cristianismo moderno. Foi o problema do cristianismo moderno. A pretensão de que a gente... Porque existe muito disso, né? De dizer que o cristianismo é a verdade absoluta no sentido teórico. Que a gente vai provar que é o sistema teórico mais consistente do mundo. Não é isso. O cristianismo é verdade, porque no cristianismo você descobre quem você é. E você descobre quem você é porque você descobre sua verdadeira origem. Então isso é existencial demais para você dizer que é verdade no sentido da explicação teórica. Né? E também não é a solução cristã dizer que ao contrário dos pós-modernos, nós dizemos que existe verdade absoluta e teórica. Não é isso. Isso não é a solução. Isso é uma visão da realidade é inadequada. Eu não sei se eu vou achar aqui exatamente um ponto, mas tem uma declaração de Calvin aqui. Começo das institutas, Calvino diz. Dois Gerão, calvinista, estava dentro dessa tradição que, na verdade, é agostiniana. É o Deum et anima sire, o conhecimento de Deus e da alma como a essência, né, dos conhecimentos. A soma quase toda de nosso conhecimento, que de fato, como o verdadeiro e só do conhecimento de Deus julgar, consta de duas partes, do conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos. Como, porém, de muitos elos se entrelaçam, qual, entretanto, precede ao outro e ao outro origina, não é fácil discernir. É notório que jamais chega um homem ao puro conhecimento de si mesmo até que tenha antes contemplado a face de Deus e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. Então, é claro que isso aqui é uma explicação a partir da teologia e da religião. O Doherty mostrou o significado disso filosoficamente. Então eu vou citar aqui um trecho da introdução do primeiro volume da New Critique of Western Thought, que é a obra que Doyle já apresenta de uma forma mais completa seu argumento. São quatro volumes. Veja só o que ele diz. Originalmente eu estive sobre a forte influência primeiro da filosofia neocantiana e depois da fenomenologia de Husserl. O grande ponto de inflexão do meu pensamento foi marcado pela descoberta da raiz religiosa do próprio pensamento. E uma nova luz foi lançada sobre a falha de todas as tentativas, incluindo a minha própria, de fazer uma síntese entre a fé cristã e uma filosofia enraizada na crença na autossuficiência da razão humana. Então vim compreender o significado central do coração, repetidamente proclamado pela Escritura como a raiz religiosa da existência humana. Então, o que essas coisas aqui significam? Onde que isso desemboca? É que o verdadeiro autoconhecimento depende da sua ideia de origem e da sua relação com o que você acredita ser origem, no final das contas. E se você conhecer a Deus, você descobre quem você é. Mas essa descoberta não é uma descoberta teórica. Quer dizer, você pode tentar explicar isso depois teoricamente, mas é uma descoberta existencial. A verdade sobre a origem, sobre quem você é, é descoberta existencialmente. É uma descoberta religiosa. A verdade é encontrada nesse livro. A teologia pode ser verdadeira na medida em que ela testemunha de forma fiel dessa experiência. Aí ela é verdadeira. Agora, a formulação teórica em si sempre é um segundo momento em relação ao nível do real. E a gente não pode se perder nisso aí. É o ponto que o Rodolfo colocou da apologética. É um erro achar que a gente vai levar uma pessoa ao conhecimento de Deus ganhando um argumento apologético. Não funciona assim. Tem que experimentar. Tem que ter um encontro real. Quer dizer, a pessoa tem que ter um encontro com a falsidade do seu ídolo. E ela tem que, de repente, um dia ela olha para o mundo e ela vê a transparência do mundo. Ela descobre num belo dia que o que ela acreditava que era absoluto, na verdade era tudo relativo, é tudo ídolo, e que o fundamento do mundo está além dele. De repente, eu gosto muito dessa ilustração, ela vê o mundo como um vitral de igreja. Ela vê o mundo como um vitral que é muito bonito, mas que você só enxerga ele porque tem um sol do lado de fora, brilhando para dentro. Então, na hora que você vê esse mundo assim, como um templo, como um símbolo, como uma coisa que não tem fundamento nele mesmo, e aí não é que você percebe Deus igual você percebe um objeto empírico, né? Mas você sabe Deus de um jeito diferente de outras experiências empíricas, mas você simplesmente sabe isso, e aí você descobre que você veio dali, né? E aí você vai ler a Bíblia, e a Bíblia fala que você foi feita a imagem de Deus e tudo mais. E aí você vai ter que repensar as suas concepções. E aí você vai construir conceitos verdadeiros nesse sentido. Então existem conceitos teóricos verdadeiros. Existe verdade teórica. Mas a verdade teórica não é a verdade absoluta. A verdade teórica é a verdade teórica e pronto. Absoluto não é um termo que você aplica a nada que é criado. Eu só caí da apologética, porque é interessante que aí você me fala assim, então você não se deve apologetar. Mas a questão é, seria uma apologética humilde. Só de afirmar que o cristianismo, se ele é verdade em Cristo, em a relação integral de Deus, na palavra que tocou todos esses aspectos, então ele vai afirmar a sua racionalidade. Quer dizer, o Deus que criou a racionalidade não vai também negar. Mas isso não é verdade. Você vai afirmar que a sua experiência cristã vai afirmar a sua humanidade como um todo. O aspecto estético, acho que é uma coisa que eu falei, acho que até confere. A história de Cristo, a beleza dela. Então, o aspecto estético da realidade é afirmado nele. Dimensão ética, dimensão de fé, de leitura com Deus que transcende. Então, se é verdade, então, não, no apologético, acho que o mais cristã no sentido integral seria reconhecer que a fé cristã vai afirmar a sua humanidade em todos os aspectos. Você não vai negar nenhum deles. Você pega o hinduísmo, por exemplo. O cara vai falar, não, mas aqui tem isso. Empiricamente ele não vai afirmar. Você vai ver que é tudo mitologia e reconhecidamente são mitos. Ou outros não vão afirmar sua racionalidade, histórias feias, de morte. Então, gente, a melhor apologética, não é que a gente não vai argumentar, não vai argumentar. Mas você não pode ter a pretensão de que a verdade está dentro do pensamento teórico. Que você vai demonstrar o que é o verdadeiro pela teoria. Não, porque você tem acesso ao verdadeiro, você pode fazer boas teorias. Mas as boas teorias não são demonstrações finais do real. O real é encontrado no dia a dia. E a melhor apologética que o cristão pode fazer é ter uma vida integrada, né? Em que tem um elemento ético, tem um elemento da beleza, tem saúde psicológica, tem saúde familiar, tem racionalidade, mas sem rígidos, né? Sem essas pretensões, assim, de que porque um sujeito é mais racional, ou mais entende melhor as coisas, ele seja melhor do que os outros, não é? Então, a questão é essa, é como que a gente pode ter uma vida humana integrada, se o absoluto é aquilo que é Deus, transcende toda essa diversidade. Então, andando com Deus, nenhum aspecto da sua vida vai se sobrepor e apagar os outros, oprimir os outros. Então a ideia é que se você se adora um ídolo, só um lado da sua vida que vai florescer. Mas se você adora o Deus que criou todas as coisas, todos os aspectos da sua vida podem florescer, inclusive a sua. Gente, nós temos que encerrar, né? Muito obrigado aí pela presença de todos. Quero só avisar que na semana que vem o André, que não pôde vir hoje, teve um probleminha, vai falar sobre os capítulos 3 e 4. Vai falar sobre a questão da história e sobre o historicismo, que é uma forma de distorção, né, da experiência, de pensamento. Uma outra coisa, gente, semana que vem eu vou trazer fichinhas aí para quem tiver interessado em participar da Associação Cádiz. A gente está promovendo isso do Labri junto com a Associação. A gente vai trazer aí. Vamos ver se um pouquinho antes, na verdade, da palestra a gente explica mais a respeito. E se Deus quiser, a gente coloca as palestras que já estão gravadas essa semana, para quem perdeu a primeira, né? Porque ainda tem que pegar lá com o Rodrigo. Então é isso, gente. Obrigado. Boa noite.